Las vidas se apagó sin esperanza. Mas o mano daqui se foi, só nos restou lembrança. Quantas vidas se apagam sem esperança. Mas o mano daqui se foi, só nos restou lembrança. É embaçado, parceiro, mas eu vou ter que lembrar. Muitos manos morreram, sei que não vão voltar. Por causa de treta, drogas, muita loucura. Eu vejo a violência e mais um na sepultura. Como eu queria que a vida fosse bela e não existisse assassinatos na favela. Mas a realidade é dura de se ver. Uma simples palavra gera morte, pode crer. Moleque louco sorri, atira num pai de família e não tá nem aí. Aqui na quebra toda treta é resolvida na bala. Não duvide de ninguém, eu pode descer a vala. É sangue sobre sangue em alta tensão. Crime versus crime, enterro de caixão. Parada sinistra, aqui se revela. Corpo estirado sem cabeça na viela. Homicídios, muitos homicídios eu já vi acontecer. Se era o destino, isso eu não sei dizer. Tente se proteger, muitas mortes o álcool aqui traz. Aos manos que se foram, estejam em paz. Quantas vidas se apagam sem esperança. Mas o mano daqui se foi, só nos restou lembrança. Quantas vidas se apagam sem esperança. Mas o mano daqui se foi, só nos restou lembrança. Quem nunca perdeu um parente querido? Quem nunca perdeu um grande amigo? A dor da morte parece inaceitável. Ninguém aceita do status ao fracasso. Eu não entendo porque tem que ser assim. Se hoje eu vivo, amanhã já tô no fim. A vida é louca, e que loucura. Toma cuidado se não desce a sepultura. Antes do tempo vi muito irmão morrer. Moleque novo foi cedo se envolver. Na vida do crime maluco não tem perdão. Treta, cela, tiros, caixão. Toma cuidado, irmão, eu tô dizendo. Não quero ver o seu sangue escorrendo. Não quero ver mais uma mãe em desesperos. Ser morto a tiros porque não teve dinheiro. No Brasil mata mais que o Vietnã. Guerra civil, masoquismo de Satã. Até quando vamos conviver com a guerra? Só Deus por nós iluminando essas trevas. Quantas vidas se apagam sem esperança. Mas o mano daqui se foi, só nos restou lembrança. Quantas vidas se apagam sem esperança. Mas o mano daqui se foi, só nos restou lembrança.